1 vetoração para sinal do visual da pista 17, proa 100, curva direita proa 100, limite a radial 350 de Salvador, onde curva direita para sinal da 17, com 1013 no ajuste, desce e mantém 3000. Ivo, descendo para 3000, direita proa 100, limitado pela 350 de Salvador, abaixo para 401. Passando 9000 para 8000, gol no 600. O 600, reautorizado 4000. Ajuste do altímetro 1013. 4000 com 1013, gol no 600, vai lá. Tome, Ford X-ray Juliet. Copy, eu copo Ford Juliet, turn 3834 before. Atingiu 60, 9697. Gol no 941. Completa a final do procedimento com a TUR, com o controle em 1 no 9 decimal 8. Chame agora, bom pouso. 98, até mais. 060, na proa de selo no 697. 1697. Sequenciamento, curva à direita, vou na proa 250. Limite desta proa é o QDMAI, corrija, é radial 290 de Salvador, desça e mantém o nível 060, com 697. Informa que tem condições de curva à direita, só após daqui 5 milhas, senhor. Ciente. Então, após 5 milhas, curva à direita, proa 290. E confirme a posse. Informe pronto para curvar à direita. Abaetel no 401, na razão de descida. Abaetel no 401, no controle. Se escuta, prossiga, senhor. Razão de descida. É, mantendo 500, perde a razão no momento. Condições de incrementar até passar 4000 para 1 no meu pés? Positivo, para 1 no meu pés. Positivo, em virtude de tráfego 10 horas, 13 milhas com deslocamento sudoeste, mantendo 60, é um Boeing 737 da Gol. Abaetel no 401 no desse, mantenha 3 mil pés, informe visual para modificação de regra, chame o controle em 1998. Positivo. O Solo Web 6721 no portão 612 para o inspecionamento. 210, livre à direita, sempre solo 121, decimal 9. À direita, livrando 219, tá? 3174. Cruzando 4500 em descida. 797. Controle WebJet6740, boa tarde, tem da informação Tango de Salvador. Boa tarde, WebJet6740, desça e mantenha nível de voo 100, redução de velocidade 250 nós. Uma centena já está mantendo 250-6740. Informação Tango, autorização 410 para Recife. 410, é isso? Termo. E aí será coordenado, mantém escuta e aguarde, 1754. Mantém aguarde. Ok, vai manter a proa e limitado o localizador e chama Salvador sinal 1198, gol no 600. 3174, boa tarde, táxi em frente, chame antes da taxiway Juliette. Ok, em frente, chamar antes da Juliette, tá, 3174. Tantray 34, taxi to the left, Juliette until gate number 4. Copy, the left, gate 04, turn 3A34. Jet 6740, tráfego 12 horas 10 milhas no mesmo rumo, na Star, para a aproximação é um Citation 650. Reduz a velocidade para 2409. 2409, 2409, reduzindo 6740. Oscar Vitor Uniforme, reautorizado, descida até o nível 060. Desse mantém 60. 1013 é o ajuste do altímetro em Salvador. 1013-060, Oscar Vitor Uniforme. Gol 697, chame controle final em 119, decimal 8. 198 no 697. Salvador, Tango 1001, nível 160, descendo nível 150, Tango. TAM 8001, desse mantém nível 100, chegada a Mari, 250 nós. Descendo nível 100, 250 nós, Tango 1001. Quilo Quebec Serra, frequência livre. Oscar Vitor Uniforme, reautorizado 4000 com 1013 no ajuste. 4013, Oscar Vitor Uniforme. Distância 10, vento 130 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Vento, livre pouso, lado 4. Um 7-4, mantém a posição, Fantaxway Juliette. Materate da Juliette, 3174. Para o Tantes Web 6721. Somos 88 a bordo, 3 horas e meia, alterna Recife. Oscar Vitor Uniforme, vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao localizador, Oscar Vitor Uniforme. Pátio 3, Taxway Kilo, Delta, na Delta, chame a torre, 118, decimal 6, ajuste 1013. 1013, Pátio 3, Kilo, Delta, na Delta, chama a torre, 18.62, obrigado por serviço, 6721. Jet 6740, Lusa, 130 para uma centena. 6740, reautorizado, nível de voo 70070. Com 230 nós, 6740. 070 com 230 nós, 6740. E o Tão 8001 solicita o RNAV pista 10. 8001, ciente. Oscar Vitor Uniforme, desse mantenha 4000, chame agora o controle, final em 1998. 98, boa. Autorizador, boa tarde, o TAM 3219, informação Tango. Salvador Recife, autorizado nível 410, em uniforme Whisk 58. Subida Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. O controle em 119, decimal 35 e o transponder 5142, gol no 754. 410 está autorizado para Recife, primeira 58. Puca, transição Aracaju, curva esquerda, controle 19, sinal 35, transponder 5142, gol 1754. Portão 08, chame quando pronto. Chama ali. 1401. Bateca 1401, faço espera sobre a rotatória, tenho dois travos para pouso, cabeceira 10. Positivo. Sequenciamento é o número meia dúzia, reduza para 220 nós. 080, reduzindo para 2209, 2230. 740, passou uma centena para o 070. 6740, reautorizado 50050. Início de vetoração para sequenciamento, vai voar na proa 025, limitado pelo curso do localizador em descida para 4000. Corrigindo, em descida para 5000, 6740. Esquerda 025, limitado pelo localizador, 5000 pés, 6740. 10 no 3? 10 no 3, o ajuste. Passaredo 2230, para sequenciamento, curve à direita, proa 170, ultrapassará o curso do localizador, velocidade 220 nós para evitar a órbita. Chame antes até que sou aquilo. Antes daquilo, chamarei. Outro espera pronto, se necessário, decola de imediato. 721, mantém a posição. Guarde para o decor. 7. Ação externa, baixa travada, 600. Pono 600, tráfego avistado autorizado, pouso pista 10, vento 160 graus, 10 nós, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Base pouso, ciente, cabeceira deslocada, agora 1.600. De voo 90, 090. Nível 090, tá 8.001. Objeto 6740, velocidade 210 nós, chame agora o controle final em 198. 210, 198, boa tarde. O número 97, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, informe o cabeceiro deslocado no 1.200 metros. 797. Tantra 2, eu nomeio o controle. Prossiga na escuta, nomeia. Vetoração esquerda para 005, limite localizador. Esquerda 005, limite ao lock, eu tá 32, nomeia. Sônia, poderia confirmar para tá 32, nomeia? Tá matando aqui. Tá, recepção de 1.200 metros, 90? 1.200 metros. Pode executar o R-NAV para 90, tá 3206? R-NAV, gente. Enter. Passaredo 2230, curva à esquerda na proa 115, 115. Velocidade 150 nós. Desça e mantenha 4.000 e chame o controle final na frequência 1198. Seu 941, táxi em frente, a ingressar pela Juliette para o portão de número 03. Juliette por 31941. E vai chamar o controle 198. Mantém 1110 aqui de Matéria, tá 3216. Tan 3216, reautorizado nível 70, 070. 070, tá 3216. Tan 8001 desse mantenha 5000, 1013 o ajuste. Descendo 5000, 1013, tá 8001. Salvador, boa tarde, Tantra 173, posição 2, pronto para o pushback acionamento. 19, igual 9000, boa tarde. Está curvando à esquerda pro 030 para as informações. É o no 328? Não, Tantra 3660. Tantra 3660, ciente, mantém 130, reporte nível para descida, voando ainda na proa de coral, aguardando vetoração para o sequenciamento. Ciente, solicita a maré para ter uma formação pequena bem em cima de coral aqui. Desvio autorizado. Obrigado, voando maré, reporte para descida, 3660. Tantra 3216, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 220, tá 3216. E 200 metros locado, cabeceira. Uno, desça e mantenha 5.000, curve à direita na proa 030 e chame o controle final em 119 decimal 8. Proa 030 e 19.8 na 8001. Controle igual no 328. Tan 3216, reautorizado 6.000, meia dúzia de mil, com um ajuste do altímetro 1013, 10 no 3. Tan 3216. Curve à direita, voe na proa 035. Direita 035, reautorizado 6.000 pés, ajuste no 0 no 3. Tan 3216. Controle, gol. Com a 328, câmbio. Com a 328, câmbio. Acione identificação, desse mantenha nível de voo 70070. Início de vetoração, serviço de vetoração, esquerda para o 019. destino 5, limite ao curso do localizador para final do ILS X-Way Senglai 2013. Existe possibilidade de efetuar o GPS na vez? Perfeitamente, aguarde autorização para o procedimento. Ok, então na proa 15, esquerda, descendo para 070, 1328. Salvador, o 3660 solicita a RNAV também, por favor. 3660, sente. Obrigado. Controle Salvador, 35491, 4 Tango, só autorizado descida até uma centena na proa de bota. 35491, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 090, 1013 o ajuste do altímetro, bombe máxima de 220 nós na Star. Ciente, descendo para 090, vai manter a máxima de 220 nós na Star, o trip 5491, bombe. Tan 3216, reautorizado 3.000, corrigindo, 4.000 pés, ajuste 10013, chame controle final em 198, Tan 3216. 1198, reautorizado 4.000 pés, Tan 3216, grato. Para a descida, Tan 3660. Tan 3660, desça e mantenha nível de voo 80080 para a chegada a Mari e completar o RNAV aguardando autorização. Obrigado, 080, Mari, completa a RNAV, Tan 3660. Portará para o Pátio, voo 900. Vitor, uniforme, seu solo foi aos 24, agilize as manobras, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. 121, liberado, Controle Salvador, cordial, boa tarde, Tan 3192, vai lembrar o 200 com a informação Tango Pro 157. Tan 3192, em redução, desça e mantenha nível de voo 090, em virtude de tráfego da companhia à frente, 10 milhas com velocidade inferior. Desça e mantenha o 90, ILS X-Ray sem glide. Descendo para 90, reduzindo, descendo com 250, vai precisar reduzir mais? Confirme? Vai precisar reduzir mais, já estamos com 250 nós. Positivo. Quando possível, inicie para 220 nós, que vai ser a velocidade da navegação. Gente, reduzindo 220, 392. Beleza. Escuta, prossiga. Qual é a previsão para início de descida? Iniciamos já, 3660. Está cruzando 125 para 80. Vou no 754, táxi autorizado, Juliette e Alfa. E Delta no ponto de espera da Delta, chame a turma 18, decimal 6, ajuste 1013. Gente, Juliette e Alfa no ponto de espera da Delta, chama a turma 186. Confirmando a nossa DOB é 37, positivo. Confirme? 37, 37 agora. Tá ok, é 37, gente. Salvador, Tan 3173 para o táxi, 182 a bordo, 4 horas e 13, alternando galeão. Vai ser agora 170 nós para sequenciamento. Ok, reduzindo para 170, desce para 2500, o trip 5491, condições visuais. Controle da 3192 voltando. Confirme. É o 3192, nós vamos necessitar fazer o RNAV da pista 190, pode ser? RNAV, ciente, aguarde a autorização do mesmo. Ciente, aguarde a 3192. Controle, muito boa tarde, objeto 6721, passa 3300. 6721, sub e mantenha nível de voo 310 na subida Momo. 310 na Momo, 6721. Contraste boa Baitel no 401. Para um, no visual agora. Continue a aproximação, enquadre-se como número 2 para pouso na 17 após o passarelo do cruzar o eixo e aguarde liberação para o pouso no 401. 401. O passarelo 2230, o vento é de 160 graus com 8 nós, autorizado pouso na pistola 0, cabeceira deslocada 1.200 metros. Livre pouso, sexta cabeceira deslocada 2230. 6740, seu solo foi aos 28, libere a direita e chame 121 decimal 9. 219, até uma boa tarde. Boa. Isso. 89, ciente, Vitória, nível 360, será coordenada. 44 azul 4089. Solo, boa tarde, objeto 6740, levou, mantendo sua escuta. O gol 697, segue a aeronave da companhia à frente, portão será o número 11. Portão 11, na 697. Oscar Victor uniforme, ciente, ingressou no pátio 3. Vai contornar o pátio 1 e chamar na Taxi Lima. 1 chamar na Lima. Sola, objeto 6740, livrou, mantendo a sua escuta. 6740, mantenha minha escuta, táxi em frente, chama antes da Taxi Kilo. Para ingresso, pátio 3 e prosseguir até o pátio 1. Tio, chama antes da Taxi Kilo, previsão, pátio 3 e pátio principal, 6740. Afirmativo, tem dois Boeing da 737 à sua frente que vão ingressar na Delta, vai dar passagem aos dois, ok? Estamos atentos à evolução dos tráfegos. É, corrigindo o segundo tráfego, um Airbus 320 da TAM. Afirmativo. Strip 5491 completa a descida para 1.500 pés com o rumo da rotatória. Tome a proa 205, 200. Proa 200, desce para 1.500, proa da rotatória. Strip 5491. Atingiu 80, 3660 da TAM. 3660 da TAM, desce e mantenha 050, chegada Mari. Velocidade 230 nós. 050 na Mari, 230 nós, 3660. Tudo objeto PS721, alguma possibilidade de curva à direita pode ser frote? Mantenha ainda o perfil de subida e chame agora Recife na frequência 12685, alterne 12545, 6741. Pois, 6721. Permite 5245, 6721, obrigado, boa tarde. TAM 3192 já é autorizado, nível de voo 060, já atingiu 230 nós? Afirmativo, 230 nós, descendo para 060. Gente. Pelo pátio 1, 6740. O passarelo 2230 chama antes da Taxi Kilo. Vai chamar antes da Kilo, 2230. O TAM 3173 vai manter a minha escuta, por enquanto mantendo a posição, ok? Mantém. 39, correção 30, livre na Lima e chame solo 121.9. Para prosseguir no ataque. L6740. 245, 5491. Solo de Amaestro 401. Gente, no 401 vai taxiar até a, vai manter a Lima aguardando para cruzar o pátio 1. O Silvio se manterá na Lima aguardando. No meia, tráfego obstado, continua a aproximação. Aguarde pista livre, número 2 para pouso, forma cabeceira deslocada no 1.200 metros. Ciente, está ciente da restrição. Está atendendo no meia, número 2. Pátio 1 segue até a área remota, passarelo 2230. Queita livre, quilo, pia pátio 3, pátio 1, remota, ou passarelo 2230. Oscar Vitor, em uniforme, chama um táxi em Quebec para cruzar a pista 1735. Então tá as condições do setor pra prosseguir, tá 3192. TAM 3192, não entendi, prossiga. TAM total condição visual no setor para prosseguir. Ciente, T se mantém o nível 060, na sequenciamento para pouso no 0 é o número 4. Ciente, reduzindo então para 060, 392. Batido. 50, 3660. Panther 660, reautorizado 4000. Mantenha a proa 030, limite radial 270 de Salvador, aguardando a aeronave. Corrigindo, da presente voo na proa do Serra Vitor 368, indecida para 4013. Serra Vitor 368 e 4013. Trip 5491. Da presente, autorizada final visual da 17, aguarde transferência. Da presente, final visual da 17, aguardando transferência 5491. Está autorizado o cruzamento até aeroestar, livre. O solo passaria 2230, ficou na remota 3, no pátio 3. Então mantenha-se no pátio 3 o passaredo. Obrigado. O solo está 8001, livrando na Golf. Antes daquilo, tá 8001. Tudo confirme visual com Airbus na curtíssima final. Afirmo, tem um tráfego à vista. Pós-pouso do tráfego autorizado ali é manter, aguardando para decolar. Gol 1754. Pós do tráfego autorizado ingresso e manter. 809, 5491, né? Vai atingir o 60, ou tá 3192. 3192, desse mantém o 50, 050. Da presente, também é pro do Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 392. Está autorizado o RNAV para 10, está 3660? Autorizado a final do procedimento RNAV, TAM 3660, 1013. 1013, autorizado a RNAV, 3660. TAM 3192, reautorizado 4000, 1013. Reautorizado 4000, TAM 3192. Delta 386. 4, ali mantém, prepare-se para decolar 5 autorizado. É, digressando, preparando-se. Delta 3216, solo aos 35, livre direito, semi-solo 121, decimal 9. 1209 direita. Fala Salvador, muito boa tarde, está 3216 livrando. 3216, chame antes da taxiway Delta. Correção, antes da taxiway Kilo. Chama antes da Kilo, 16. Graus 10 nós, autorizado a decolar pista 10. Ano 704. Salvador, T3173, ponto de espera na Delta, pronto a decolagem. T3173, sente, mantenha ponto de espera da Delta. Mantém, 3173. Positivo, operação da torre na 1 no 86, bom pouso. 86, boa tarde. TAM 3660, redução para aproximação, torre no 186. 186, muito obrigado. Nível 360, uniforme risco 50, pista 10, curva direita, da EL, transição Diner, acione 5157, controle 119.35. Reporte 3 meses que você não sai, 3 pontos baixar travado. Tá visual com tráfego, trip 5491. 2, reassuma navegação, proa do Serra Vitor 366, 2500 pés em descida. Gente, direto 366, descendo para 2500, 3192. Tá livre, chame táxi. Camarada táxi, 403. 8001, aproximando daquilo. 8001 no ingresso à esquerda, taxi Kilo. Para o pátio 3, atento a... Não, ingresso à esquerda, taxiway Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, então 8001. Kilo, pátio 3, chama antes do pátio 1, então 8001. solo da 3566 pro táxi, POP de 118.